그럼 온답 DJ W 다 Pega. Então já basta de perco pro meu lado. Aprendi muito nesse pouco anos vividos. Que nada vale um abraço se ele for falso. E nada vale um amigo que é enroxido. E aqueles que brefaram um forte abraço. Hoje eu sei quem são os bons de coração. Aqueles que eu tiver ou não tiver com placo, eu posso confiar até na escuridão. Girou bundão, eu sei que não. Posso contar com todos e tu também sabe. Girou bundão, hoje meu bom. Estamos gargalhando da cara dos fraude. Só gratidão, muito cifrão. Pra mim gastar somente com os de verdade. Os vacilão, destruição. Bala na cara dos barbos que o foco vai. Os vacilão, destruição. Bala na cara dos barbos que o foco vai. Perco pro meu lado. Aprendi muito nesse pouco anos vividos. Que nada vale um abraço se ele for falso. E nada vale um amigo que é enroxido. E aqueles que preparam um forte abraço. Hoje eu sei quem são os bons de coração. Aqueles que eu tiver ou não tiver com placo, eu posso confiar até na escuridão. Girou bundão, eu sei que não. Posso contar com todos e tu também sabe. Girou bundão, hoje meu bom. Estamos gargalhando da cara dos fraude. Só gratidão, muito cifrão. Pra mim gastar somente com de verdade. Os vacilão, destruição. Bala na cara dos barbos que o foco vai. Os vacilão, destruição. Bala na cara dos barbos que o foco vai. Thank you.